Aí galera, você sabe a história do 1º de maio, cara? 1º de maio aconteceu há 128 anos atrás, quando alguns trabalhadores explorados numa fábrica em Chicago se recusaram a trabalhar 12 horas sem direito ao almoço, sem direito a nada. E quando eles se revoltaram, os patrões foram lá, fizeram uma greve, fizeram toda uma manifestação e os patrões foram lá e exploraram, foram lá, prenderam a galera, mataram alguns. E dias depois... Tempos depois, essa data ficou marcada na história como dia dos trabalhadores. Não é dia do trabalho porra nenhuma. É dia dos trabalhadores, que somos todos nós aqui, que temos que dar um ralo, que temos que fazer as correrias para sobreviver. Então, parabéns para todos nós trabalhadores aqui do México 70, do Brasil, do mundo. 1º de maio é nosso. Guilherme, e essa galera aí não é diferente da gente, não. Né? Há 120 anos atrás, os caras continuam, eram explorados e nós continuamos sendo assaltados 10, 12 horas por dia, se fudendo, né? Busão lotado, caro, saúde sucateada, educação, tá tudo fudido aí ainda, né? E a gente continua ferrado na nossa quebrada tentando transformar. E a gente só consegue mudar mesmo quando a gente se junta, né? Junta a galera de diversos segmentos aí da cultura, né? Do grafite, a galera se une e fala: meu, vamos transformar a quebrada? E a gente transforma, porque se a gente depender de governo, mano, governo sabe gastar dinheiro com a porra da Copa, só que não tem saúde, não tem educação, não tem porra nenhuma. E o dinheiro tá indo pra quem? Tá indo pra empresário, mano. Aí tu vota em partido de esquerda, de direita, não serve pra porra nenhuma, porque a gente continua fudido. O que que mudou esse tempo todo? Não é que essa bosta de esquerda no poder, que diz que é de esquerda. Mudou nada, eu continuo com o busão lotado, continuo me fudendo pra caralho. É isso aí. Então a gente tem que estar junto pra mudar os bagulhos, tá ligado? Se a gente não tiver junto, a gente vai continuar se fudendo. Desculpa o palavrão aí, mas é que é foda, mano. É isso aí, 1º de maio é dia do trabalhador, então parabéns pra todos nós que estamos aqui, causando, organizando. É tudo nosso, galera. Essa época frutífera em que se insinua, seus momentos de greve e passeatas de rua, pra entender esse mundo colabido.